Fala, meus amigos, aqui é o Diego Flyfish, começa agora o Gava Estática 42. Eu tô aqui com o Fábio Nazaré. E aí, traço. A Vivi. Olá. E o nosso camarada aqui, que estava meio ausente, o Aiken Frost. Fala, cambada. Beleza, hoje vamos aqui fazer um Gava Estática tecnológico, né, pra assim dizer. Vamos aqui comparar todas essas parafernálias que a gente vê hoje em dia com as parafernálias equivalentes de antigamente, né, cara? Uma coisa que eu me lembrei, que eu acho que foi lá em 2000, mais ou menos, eu tava na sétima série. Um amigo meu virou assim e falou, cara, velho, não tem mais o que inventar, tá ligado? O ser humano já chegou no limite, né, cara? Não existe mais o que... O limite da criatividade, né? E a gente vê direto gente falando isso, né, cara? E naquela época, pô, não existia muita coisa que a gente usa hoje, né, cara? Não existia podcast, né, velho? Falando nisso, quando é que começou essa febre de podcast? É uns 5 anos pra cá, né? Antes não existia, né? Hoje tem, sei lá, deve ter uns 1000 podcasts só no Brasil. Aqui no Brasil começou com o Nerdcast mesmo, né, cara? Não sei. Não, acho que não começou com ele, mas começou na época dele. Cara, na verdade, ganhou fama com o Nerdcast, né? Mas já tinha outros podcasts antes. É, até o Nerdcast, acho que num dos primeiros ele fala lá que ele tava imitando já... Não sei quem. Que eu não sei nem onde tá esse não sei quem hoje, tá ligado? Acho que 2006, né, que começou o Nerdcast. Já tinha ouvido falar esse termo, né, podcast, mas eram sempre arquivos bem pequenininhos, assim, 5 minutos, 3. Não era programas, assim, tratando de um assunto como a maioria dos programas, dos podcasts é hoje, não, né? Sei qual é. Ah, mas o próprio Nerdcast, no começo, ele não era muito grande, não. Acho que ele não tinha nem meia hora, pô. Acho que tinha uns 20 minutos por aí. É uma coisa que vem se transformando, né? Eu acho que muito disso se dá... Assim, de antigamente ser coisas mais curtas e tal, por causa do trabalho que dá pra editar, né? Que se hoje ainda dá um trabalhinho mais ou menos, imagina antigamente que eles não tinham nem toda essa quantidade de ferramentas que a gente tem hoje, né? Nem informação. E antigamente eles não viviam disso, né, cara? Igual eles fazem hoje. É, uma coisa é você ser profissional, outra é você ter um hobby, né? Pois é, né? E pior ainda é você ser profissional sem ganhar dinheiro, né, cara? Quando você tem os conceitos errados na cabeça, né? É engraçado, né? Tá passando aí esse Vale a Pena Ver de Novo aí, do Clone, né? Sim, o Clone. Que é uma novela que não deve ter 10 anos, né? Tem uma hora ali que tá passando assim, que mostra o cara mexendo no computador, pô. Aquele tubão, tá ligado? Assim, dá a impressão que é muito mais antiga, tá ligado? A novela lá, cara. É 10 anos, por eu acho. Por aí, né? É. Quando começou a ter aqueles monitores de LCD e tudo, né? Eu via no Jornal Nacional, tá ligado? William Bonner com o monitorzinho daquele. Eu disse, cara, isso é futuro, tá ligado? E hoje é uma coisa tão comum, né, velho? O próprio notebook também, velho. Notebook antigamente era foda você ver alguém com um notebook, que naquela época eram as configurações toscas, né? Aqueles notebooks que vendia, que eram caríssimos. Caríssimo e muito pior, né, do que os PCs. Uhum. Sim, sim. Era foda. Eu lembro quando meu pai chegou com um notebook, era até da UFAO que tinha pego lá pra fazer o trabalho em casa. E isso tem, sei lá, uns 15 anos ou mais. Porra, um negócio gigante, tela preta e branca ainda. Caraca. Devia pesar uma tonelada, né? Não tinha bateria. E qual é o propósito? Posso do cara ter um notebook que não tem bateria, né, velho? Ele só era um pouco mais prático que um PC, né? Você podia levar pra todo canto. Todo canto. Só que tem que ter uma conta com tomada. É, todo canto que tivesse uma tomada, Eu acho interessante que tem uma frase do Carl Sagan, né? Aquele cientista pop aí, faleceu um tempo atrás. Que ele dizia assim... Que toda tecnologia muito avançada se aproxima muito da mágica. Era mais ou menos assim que ele dizia, né? E é verdade, cara. Quando você vê uma coisa muito avançada, aquilo ali é mágica, pô. Eu acho que nem quando é uma pessoa leiga não concebe um negócio daquele. Pronto, você falou o que eu ia dizer. Eu acho que não é nem muito avançada. É quando você não entende, tá ligado? A tecnologia. É. Quando você não entende, pô, vira magia. Não, na verdade, a frase, né, que é qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Eu acho que ele diz isso até ao pé da letra, cara. Porque você vê, pô, a tecnologia de nanomáquina que o nego tá inventando aí, que o nego tá testando e tal. Imagina o que isso pode fazer, cara. O tipo de uma maluquice. Eu acho que é isso mesmo. É, existem umas coisas de ficção que muitos acham que no futuro vai existir, que é você injetar, tipo, nanorobôs, né? Que, sei lá, você tem um câncer, você injeta no cara, os nanorobôs vão lá e consomem aquele tumor, uma coisa assim, mais ou menos, né? Mas, inclusive, aqui na UFRJ já existe uma graduação em nanotecnologia, né? Eu acho que é o primeiro curso do país, pra você ver como a coisa tá avançando, né? Um país em desenvolvimento, né? Nenhum país já desenvolvido que, pô, isso já deve existir já há bastante tempo. E aí, você que ganhou um iPod hoje, como é que você escutava 10 anos atrás música? No MD Player. Tu chegou até o MD? Cheguei. Pô, esse povo de São Paulo é muito rico. É. Eu não sei nem o que é MD, cara. Eu acho que eu nunca vi um MD, velho. Não, é que meu tio morava no Japão, cara. Cara, eu só vi no Resident Evil, velho. MD Disc, né? Cara? É. Eu não sabia nem que aquilo existia. Ah, eu tenho um monte. Por que você não pediu pra eu te mostrar? Na minha casa eu não sabia que existia, pô. Como é que eu pedi pra você mostrar uma coisa que não existe? Mas foi isso que eu fui aí. Eu vou pedir pra você me mostrar, sei lá, Kryptonita também, essas coisas. Cara, aí, cara, ela é oriental, cara. Ela tem acesso a tecnologias que nós nem sonhamos. Pô, Viviane, tu nunca teve um Walkman, não? Já começou no MD? É, o Walkman eu tive também. Não, eu tive Walkman, sim. Mas quando eu tive meu Walkman, ele já era daquele que virava a fita sozinho e era fininho. Caraca. Ele era quase da largura da fita, sabe, da cassete. Já era todo cheio de guerguer. Tinha controlinho já no fone, que eu comecei já tecnologia avançada, meu tio mandou pra mim do Japão. Ah, viu? Não tô falando. Quando ninguém tinha aquele CD player, aquele... como é que é? Discman, eu tinha também. Pô, aquilo era uma merda, né, velho? Era aquilo que... A ideia era tão boa, né? Mas na prática era uma merda, né? Aquela fuleiragem. Porque não era um negócio muito prático. É grande, né? Era. Ficava com aquele disco, sei lá, assim, pendurado, né, cara? É grande. E o cara não podia, sei lá, fazer que nem hoje, o cara fazer um Cooper ou alguma coisa desse tipo, que o cara ia andar, o negócio travava, né? É. Basicamente, você deixava do lado da cama e escutava, né? É, mano? Eu usava em casa mesmo. Ah, mas tinha uns anti-choque, né? É, depois teve, né? Eu escutava música fita cassete, né, cara? No meu primeiro gradiente. Ah, mas se for ver na época que a gente escutava música, eu escutava no toca-disco. Vinil. Cara, e vendia fita, né, velho? Fita, meio que eu comprei a fita cassete dos Mamonas Assassinas, velho. Até esses dias eu tinha ainda. E a pirataria era na fita. Não era nem no LP. Era tudo na fita. É verdade. É. Era muito fácil de gravar. Era mesmo. Mas demorava pra caralho, né, velho? É, demorava. Tinha aquele método... acelerar, né? Velocidade rápida, né? É, mas mesmo assim demorava. Demorava, velho. Ah, não lembrava que demorava muito, não. Ah, demorava um pouco, velho. Tô comparando com tempos de MP3, né? Que você copia e cola, tá ligado? Ah, deve demorar tanto quanto copiar um CD no Nero hoje em dia. Daí quando apareceu o CD, velho, era uma coisa... Era aquilo que o Fábio falou, era uma coisa meio... Parecia magia, velho. Aquele negócio de pular faixas tudo, e tudo rapidinho, tá ligado? É. O som limpinho, né? Pô, eu lembro quando meu pai comprou o primeiro CD lá em casa, pô. Eu tinha uns 8 anos de idade, velho. Eu lembro também. Aquele negócio assim, instalando de noite o som. Brilhando, né? É, pô. E olha do manual, aquela demora pra instalar, tá ligado? Você pirralha lá, doido pra escutar o som. Que essa complicação toda, ficar instalando à noite e a gente querendo usar de criança, tudo me lembra do primeiro computador que eu usei. Da primeira vez que eu vi um computador na minha vida. Qual era o computador? Não era o ENIAC, não, né? Você já ouviu falar em Hot Beat? Era um que você ligava na televisão. Ele não tinha nem monitor. Ele vinha pra você ligar na televisão e gravava em cartucho. Caraca. Porra, Vi, você tá surpreendendo com suas tecnologias, hein? É. Cara, eu tinha 6 anos de idade quando meu pai e meu tio compraram um desses e instalaram na minha casa e deixaram eu usar. Quando eu usei aqui, escrevi meu nome na televisão, cara, foi o máximo. Escrevi meu nome, nome do meu pai, nome da minha mãe, nome da minha irmã, nome da minha família inteira na televisão. Nossa, eu achei o máximo. Agora é engraçado isso que você tá falando, né? Pô, naquela época, como era tudo novidade, né? Só o fato do cara escrever o nome na televisão, o cara achava o máximo, né? Hoje em dia você vê aqueles caras pulando, jogando Wii, ou então aquele... como é aquele do Xbox também? Kinect. O Kinect também, acha uma coisa do outro mundo. Será que daqui a 10 anos o povo vai olhar assim, merda, como a gente era idiota, né, velho? Que achava isso uma tecnologia, uma coisa... Nego já fala isso hoje em dia, né, cara? É que nem no De Volta para o Futuro, que o Marty McFly entrava naquele... No 2, né? Ah! Ah, sim. Quando ele vai lá no bar anos 80, aí tem aquele fliperama lá. Aí ele, café lá, né? Aí os pirraia diz, porra, tem que usar as mãos. Ai, que merda, né? Que merda. Lembrando de CD aí, quem tá falando, eu lembro do primeiro CD que entrou lá em casa, que foi a trilha sonora de Vamp, velho. Meu Deus. Aquela Calada Noite Preta, como é? É, essa mesmo. Que isso, cara. O primeiro CD que entrou lá em casa foi o do Dire Straits. Pô, que... Pô, quanta categoria, hein? Bem melhor, hein? Começou bem. Mas eu acho que o meu pai comprou porque era um dos poucos que tinha na loja, porque ele não conhecia não. Mano. É, né? Nem conhecia, né? Porque, se não me engano, o Dire Straits foi a primeira banda a lançar CD na Pô, história. Que foda. E se eu não me engano, o Dire Straits também foi o primeiro a ter... a fazer um clipe lá na... ou foi o primeiro a passar um clipe na MTV ou coisa desse Pô, tipo. É, isso eu já não sei. Se eu não me engano, foi até aquela Money For Nothing. Money For Nothing. Com um clipe que tem um 3D muito escroto, tá ligado? Cheio de pixel, né? Um negócio quadradão assim. Pô, agora eu tô com essa música na cabeça. Cara, vocês já ouviram falar de LD? Eu já ouvi falar. Sim, é o grandão, CD grandão. Eu né? tenho um aparelho desse na minha casa. LD. Eu tinha um tio que tinha. LD. Caraca, um CD Mas gigante. Não pegou também não, né? Não foi muito pra frente não, né? Não pegou. É. Eu tenho um aparelho desse na minha casa. E não tem nenhum disco, né? Cara, pior é que eu acho que eu tenho, mas eu nunca assisti, porque ganhei de herança esse LD aí. Ah, é de assistir? É, de assistir. Caraca. Cara, e ver, e fita, que agora a gente entrou no LD e tudo. E quando tinha aqueles VHS, cara, que você alugava na locadora, aquela fita vinha comida, um pedaço, você assistia mesmo assim, ficava feliz. É, malandro. De qualquer forma, eu acho que na época do VHS, eu não sei se... acho que é nostalgia também, né, velho? Mas eu acho que tinha um certo charme, tá ligado? Eu tinha muito mais vontade de alugar filme naquela época. E eu não falo nem de internet, não vou nem entrar no mérito de internet, de baixar filme, esse tipo de coisa, não. Mas eu tinha muito mais vontade de alugar filme na época do VHS do que hoje com DVD, não sei porquê, É, eu velho. Também acho. Diego, tu se lembra, não sei se você se lembra, eu acho que não, de uma locadora chamada Manhattan. Que pariu, que locadora f***. Lembro. A gente era criança, né? Mas assim, eu lembrando ainda hoje, ela parecia ser gigante, assim. É, né? É, velho. A Júlia tava até me dizendo outro dia que... é uma coisa curiosa, né? Era bem mais fácil naquela época você gravar um programa que você queria da TV, né? Porque hoje com DVD é um pouco mais complicado, né? É verdade. Pois é. Tanto que aqui em casa tem um aparelho aqui que grava programa, mas não é tão prático, tá ligado? Como era antigamente. Então eu acho que eu nunca gravei nada, tá ligado? Eu ia falar que eu acho que naquela época era muito mais renovável, regravável as paradas. Ah, é, você podia ficar gravando por cima até a fita estragar. É, né, que já na segunda ou terceira gravação já não tava muito legal, na verdade. Ah, cara, eu tinha aqui uma fita que eu usava pra gravar as paradas. Porra, mas durou muitos anos, cara. Muitos anos. É verdade, as fitas em casa também duravam. A gente tinha uma fita só pra gravar coisas que a gente podia desgravar depois, sabe? É. Aí a gente deixava lá só aquela. Se fosse ver essa fita hoje, você ia se assustar. Devia ter umas três imagens aparecendo no mesmo tempo. Não, pô. Nada, cara. Na Às vezes aconteciam umas coisas bugadas assim, tá ligado, velho? Aparecia uma imagem de uma gravação antiga, assim, meio uma sombra. Do nada. Tinha aquele lance do cara gravar os filmes que passavam na TV, né? Um monte de filme legal tinha, velho, gravado lá. Foda quando eu botava pra minha mãe gravar, velho. Que ele sempre assistia, né? A gente ia dormir, que a gente não aguentava. E meu pai e minha mãe ficavam acordados pra gravar pra gente, né? E eles davam pausa na hora do intervalo pra cortar, né? Os comerciais, né? Ah, só que sempre tinha um... de gravar. É. E sempre tinha um cochilo assim que dava lá o plim plim, depois quando voltava tava no meio do filme, tá ligado? Porra, mas que Pode isso crer. Aqui? É que eu dei uma cochilada, aí depois eu acordei e continuei. Pô, mas tinha coisa pra programar o videocassete porque ele gravava sozinho, pô. É. Não, pô, mas eu, pra pular o comercial você tinha que estar acordado lá pra, se você quisesse pular o comercial. Ah, mas aí você tá assistindo, se você não quisesse assistir o comercial era só pular pra frente. É, mas a gente era metido a ter um certo luxo aqui, tá ligado? Por isso que depois do DVD a gente nunca mais assistiu VHS. Não queria ter que passar comercial. Já... Porra, né? Que problemão, né, cara? É. Apertar um botão no controle e poder passar o comercial. Era muito esforço. Tu lembra daquelas paradas que tinha lá em gravar em SP, EP? É, o tempo de gravar. Era SP, EP. EP era o pior, o SP era o melhor e tinha um intermediário. Era 2 horas, 4 e 6, né? Isso, é. É, uhum. Nossa, sim. SP gravava em 2 horas, EP 6 horas e esse do meio, acho que era... Será que era LP mesmo? Eu acho que era LP, cara. Acho que era. Já acontecia também assim, de eu estar gravando alguma coisa, tipo, ia gravar e eu fazia um cálculo assim, pô, ainda cabe isso, tá ligado? E quando eu ia chegando perto, assim, eita, pô, não cabe não. Aí eu botava no EP, tá ligado? Aí o cara tá falando lá, não, porque... Aí o cara continuava falando, tá ligado? Dava um bug na voz. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele? Não. Eu sou seu pai. Falando de mídias perdidas assim também, não sei se alguém aqui chegou a pegar a época do, acho que o Zip Drive ou Zip Disk. Sim, aquele disquete gordinho. É. Ah, já. Cara, já. Eu já vi isso, mas acho só em foto, velho. Nem acho que eu nunca peguei um negócio desse, não. Era quanto, Ike? A capacidade era 256 MB, eu acho, né? Pô, acho que era isso, cara. Acho que era isso mesmo. Bastante até, né? É. Foi bem depois do disquete, então. Mas assim, isso era mais usado em empresa, né? É um lance que ficou meio perdido entre DVDs e os disquetes, assim. Tanto que eu só vi, realmente, na época que eu fiz um curso de informática aqui, e tinha uma porrada de equipamento antigo, assim, sabe como? Se tinha uma parada dessa. Eu cheguei a usar, mas no estágio que eu fazia. Pode eu ter. Cheguei a ter. Pô, e era foda, cara. Você comparava um disquete com aquilo, era maravilha, pô. Ah, com certeza, né? Colocava MP3 dentro, colocava um monte de coisa. Ah, o disquete cabia o quê? Era um mega e pouco, né? Principalmente quando você considerava que o disquete, você espirrava em cima dele, ele dava defeito, né, cara? Ah, ainda tem isso também. Cara, eu me lembro quando tinha lá aquelas trocas de joguinhos, velho, lá na escola, quando começou, né, disquete e tudo, joguinho de emulador, esse tipo de coisa. O jogo era pequeno, né? Aí o cara levava, aí às vezes chegava assim, esse jogo tem 5 megas, o cara vinha com uns 10 disquetes, tá ligado? Aí o cara, porra, velho, gigante. Sem contar que pra baixar um jogo de, tipo, quando era 5 megas, pô, era às vezes mais de hora, né? Dependendo da internet, discada da época. É, o meu que foi baixar, eu lembro até o jogo, era um jogo de emulador de Super Nintendo, velho. Um de Dragon Ball Z Hyper Dimension. É um de luta, tá ligado? Assim, meio Street Fighter, assim, uma coisa assim. E, cara, era, acho que era 3 megas, era 4 megas. Meu irmão disse, você tem coragem, velho, de baixar isso? Vai demorar pra caralho, tá ligado? E sem contar que naquela época não tinha essas frescuras de pausar download não, né, velho? É, mano. É, ficar isso, tua conexão já era, né? Perdeu. Chora pra mamãe, meu filho, chora pra mamãe. Eu lembro que MP3, pô, logo quando colocaram a internet lá em casa, que, sei lá, 3 megas... Porra, demorava uma tarde pra baixar aquele negócio, cara. Uma música, né? Meu Deus, sei não. Sei não como é que a gente conseguia sobreviver nessa época, né? Porque não tinha, a gente não tinha referência, né, velho? É sempre isso, pô. Com certeza, daqui a alguns anos, a gente vai olhar. Porra, velho, aquela época lá de 2011. Que vida de merda, hein? 5 mega, 10 mega. É, né? É, que internet fuleira era aquela, é o que né? O japonês pensa hoje. É, né? É verdade, cara. A internet discada dos japoneses sendo 12 mega. Megas, né, cara? Cara, pra você ter uma ideia, 5 mega, 10 mega, era a internet que minha prima tinha antes de voltar pro Brasil. E a minha prima voltou pro Brasil faz o quê? Uns 5, acho. Não, uns 7 anos, mais ou menos. Caraca, mano. Há 7 anos atrás, isso era impensável aqui no país. 10 mega? Nunca. Tá doido, cara. E tinha um lance também, na época de discada, aquilo de depois de meia-noite o cara entrar, né, pra pagar menos. É, não, pagar pulso único. Aí pagava um pulso só, é. Eu nunca acreditei muito nisso, velho. Eu tinha minhas dúvidas, porque a conta sempre vinha alta aqui, eu sempre entrava depois de meia-noite. Ah, não, na minha casa funcionou isso daí, sempre vinha baixinha a conta, porque se viesse alta, minha mãe já brigava, né? É, o pior que aqui era, eu tinha que fazer umas coisas meio ilegais aqui, pelo normativo daqui de casa, porque eu só podia entrar no computador até meia-noite, tá ligado? E depois de meia-noite é que eu pagava menos, né? Aí eu tentava, eu tinha que fingir que ia dormir, dar boa noite, beijinho mãe e tal, e aí eu ia tentar. É, e não fazia nem barulho, né, pra conectar a internet, você acha que sua mãe escutava? Moleque! Me dá essa mão, moleque! Cara, eu lembro que eu ficava esperando, 11h59, eu já ligava o computador, já ficava esperando, já, quando dava meia-noite, malandro, eu já conectava. Você entrava, assim, no MSN, na época, nego usava... CQ eu usava. Mirk também, né, pra caramba. CQ, sei lá. O Mirk eu não cheguei a usar, de não. De repente entrava aquela galera, assim, mais ou menos, nos mesmos 10 minutos, assim, sacou? É, na hora que dava meia-noite, todo mundo entrava. Se você entrasse antes, assim, era muito raro você ver alguém na internet. É. Mirk, velho, como é que a gente usava aquilo, cara? Meu Deus, sei não. troço nojento, velho. Aquilo era nojento, cara. Cara, eu não cheguei a usar, não. Eu acho que eu cheguei a instalar aquele negócio, eu já achei nojento. Naquela época eu tinha essa consciência. Eu era uma pessoa à frente do meu tempo. É, você é, porque eu usava e eu gostava. Eu também, usava e gostava. É, né? O ICQ eu gostava, velho. O ICQ eu tenho saudades até hoje. Agora o Mirk eu não gostei, não, naquela época. Caraca, cara, esse aqui é muito ruim, cara. Ah, que nada, pô. Pô, tem coisa mais legal que o cara digitar e sair som de máquina de escrever, velho. Tem, cara. Que coisa divertida, velho. Tem muita coisa mais legal do que isso. O cara ia dar o ICQ pro outro. É um número gigante assim. É, parecia que o cara tava passando o número da identidade, né? Do CPF. É, quem quiser me adicionar no ICQ é 1789-2081. Meu número eu nunca esqueci. Mas a Viviane falando do computador dela aí, eu também lembro, o primeiro computador foi um MSX. Era um computador preto, era de cartucho também. O Mega Drive tunado, né? A única coisa que eu conheço do MSX é que ele era a primeira plataforma a sair um jogo do Metal Gear Solid. Fora isso, eu não sei de nada. Aí eu lembro que o meu pai tinha um cartucho que veio com o computador quando ele comprou. Que aí você, quando colocava, ele só tinha receita, assim, de comida, né? Sopa de ervilha. Aí aparecia a receita, assim, e pronto. Caralho. Caraca, mano, que bizarro. Engraçado que a utilidade... Porque, assim, a ideia do computador pessoal, né, esse tipo de coisa, que ia ser uma coisa muito útil, é uma coisa que até se tornou realidade até não muito tempo atrás, né? Porque, tipo, naquela época, quem tinha computador... Eu entrava, acho que eu até já falei isso, eu entrava pra jogar, sei lá, paciência, tá ligado? Entrava no computador, ficava lá jogando paciência, depois desligava, tá ligado? Acabou o meu uso, tá ligado? É, campo minado. Aí pô. Eu usava pra fazer capa de trabalho. Capa de trabalho, né? Aquelas clip art, né? Aquelas coleragens. Né? Cara, e era aquelas impressoras matricial, tá ligado? Eu aparecia com aquelas capas de trabalho feitas no computador, assim, todo mundo tava assim, ó! Oh! Ah, velho. A minha mãe chegou a vender etiqueta, tá ligado? Ela comprava etiqueta e personalizava lá, pra imprimir etiqueta, pra colégio, tá ligado? Ela vendia pros nossos amiguinhos, pra botar no caderno, no livro, tá ligado? Aí botava lá, nome, série, turma. Pode crer. Acho que foi a fase mais empreendedora da minha mãe. Falando nesses cliparts também, cara, que coisa bizarra aquilo, né? Às vezes você comprava um CD assim, 4.500 cliparts. Não quero mais nada pra vir na minha vida, né? Ó, perfeito. Caraca, cara. Pô, meu irmão chegou a comprar 400 jogos para o Windows. Pô, a gente jogou. Né? Ah, pô, tinha muito CD desse, cara. Cara, isso pra uma criança era surreal, tá ligado? Meu irmão, 400 jogos, tá ligado? É. Agora, tá ligado, a gente ia lá, abria, jogou um minuto, né? Ah, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Não, isso quando jogava algum dos jogos, né? Porque às vezes pegava, assim, aí ia vendo o nome do jogo, mas nem entrava pra ver como é que era, né? Já excluía o jogo assim, pelo nome. Ou entrava e o jogo simplesmente dava uma mensagem de erro, tá ligado? A gente ignorava, tá ligado? É. Eu me lembro do meu pai dando as orientações, ensinando a gente como é que jogava os joguinhos, ó. Você clica aqui, aperta Ash. Ash, tá ligado? De executar. Ash? Tinha um H, era... É o computador nordestino, tinha um H ali. Sem contar que toda vez que dava um problema no computador, é culpa de jogo, culpa da gente. Ai, por isso que eu não podia instalar jogo no meu computador. Quando o computador era da família, meu pai não deixava. Mas lavei minha alma depois que ele teve o computador só pra ele, e deu, sei lá, 15 dias, deu um bug foda lá, tá ligado? É claro que eu não ia falar, pai, tá jogando, pai? Tá jogando, pai? Que senão eu ia estar aqui pra gravar hoje, né? Ah, cara, mas eu ainda lavo minha alma até hoje, às vezes. Meu pai tá fazendo alguma coisa lá. Porque sempre ele falava assim pra mim, quando dava algum problema no computador, que você instalou? Ele fazia assim pra mim, que você instalou? Agora toda vez que ele tá usando o notebook dele, ele fala assim, tô dando não sei o que, eu olho pra ele e falo assim, que você instalou? Muita mágoa, Vivi. Eu não guardo essa mágoa até hoje, não. Ah, eu guardo. Pô, eu me lembro que eu acho que a parte do Windows, acho que foi no Windows 95, que você tinha que fazer todo um protocolo pra desligar o computador, né? Sim. É. Que você tinha que desligar uma coisa e ir pra uma tela, nem lembro como é que era, mas tinha umas duas telas, eu acho, pra desligar. Você tinha que esperar, depois que aparecia uma tela, você ia pra outra. Aí só depois você podia desligar o computador. Tinha uma parada desse tipo. Hoje o cara pode meter o dedo no power que o Windows já faz pra você, né? Eu me lembro que tinha uma parada, acho que no Windows 95, que você podia personalizar as telas, tá ligado? Aquelas telas já, de agora você pode desligar seu computador e pode tudo, ter. Né? Eu lembro que meu pai foi lá no trabalho, ele fez uma parada lá no Paint, tá ligado? Que botou assim, uma tela vermelha bem escrota, tá ligado? Assim, atenção, o computador está com risco de explosão, tá ligado? procure um abrigo mais próximo, vá pra baixo da mesa. Cara, velho, teve um... Ele provocou um caos lá no trabalho. Caraca. É aquela história que a gente falou, né? De quando a gente não entende a tecnologia, é magia, né, pô? Tudo. A galera achava que o computador tava avisando que tinha risco de explosão, tá ligado? Explosão na sala, assim, tinha uma bomba em algum lugar. Ele achava que ia dar uma explosão nuclear, né, cara? É, né, velho? Uma parada nesse tipo. Mas a parada é bem assim mesmo, sabe, cara? Eu lembro que quando eu tava na faculdade, um professor meu dizia, ó, quando eu estudava, na década de 70 e 80, tinha um prédio aqui na faculdade de processamento de dados, né? Era o único computador que tinha, sei lá, no Recife, era o que tinha lá nesse prédio, né? É. Aí é um prédio, uma pirâmide com um fosso, tá ligado, ao redor, como se estivesse indo em busca do conhecimento, né? Tem que atravessar um fosso, entrar num prédio todo estranho pra um castelo, né, chegar no oráculo. Porra! E o pior que é mesmo, velho, um prédio muito escroto. Os caras escolheram esse prédio por acaso, né? Quero ver se isso ilustra bem. Antigamente as coisas eram muito grandes. E a evolução da tecnologia traz aparelhos cada vez menores e mais eficientes, né? Vide computador, que diminuiu, televisão. Sim, a lei de Moore, né? Cara, tem as paradas assim que a tecnologia, quanto mais ela avança, mais rápido ela avança, né? É verdade. É um lance que chega a um ponto, cara, que parece que realmente tá... O que você tá vendo parece ser coisa de filme, realmente. Você vê quanto tempo você usou o Walkman. Não, você escuta o Walkman e acha... Pô, colocava aquela fita gigante, assim. Na parada, hoje em dia, você usa uma parada que é menor do que uma fita cassete, que cabe 15 mil músicas dentro dele. Pô, eu ganhei um iPod, ele é 3x3. E aí, velho? O cara perde, velho. Perde, assim, de cair no chão você não achar, tá ligado? Ele perde no bolso, né, cara? Se bobear, dependendo do tamanho do seu bolso. É. Mas as coisas, elas só não são menores, os eletrônicos, porque senão você não consegue mexer, tá pois ligado? Pois é, senão perde o meu propósito, né? É. Seu dedo fica maior do que o botão, né? É, eu acho que foi isso que aconteceu com o celular, né? Pô, ele diminuiu até que chegou no ponto, pô, se diminuir mais que isso, o cara não vai conseguir apertar. É. E outra coisa, a eletrônica já tá chegando num ponto de miniaturização que você não vai conseguir mais fazer transistor, você já tá chegando lá no átomo, tá ligado? Porra. É. Aí já estão procurando substitutos pro transistor, já pesquisa nesse sentido. E a gente tá cada vez mais, assim, em coisas multiuso, né? Tipo, antigamente o celular. O celular só servia pra fazer ligação. Muito foda era o celular que tinha agenda, essas coisas embutidas. É, calendário. Hoje em dia, cara, o celular serve pra tirar foto. Ele até faz ligação, e até, né? Até faz ligação. Ele faz, serve pra muitas coisas, inclusive pra fazer ligação, né? Mas eu vou te dizer, o meu celular só faz ligação. Porra, você só faz ligação, né, na verdade? Eu vi esses dias no Twitter, alguém botou lá uma parada que os caras fizeram um telefone que só faz ligação, tá ligado? Aí o pessoal até fica com os comentários, né? Coisa absurda, isso é um absurdo, tá ligado? Mas o que os caras fizeram já com essa proposta, né? Deve ser o quê? R$3, né? É, sei lá, né? Você vê antigamente o tamanho e o peso que era um celular, né? Você carregava aquilo na cintura, você ficava meio torto, né? Andando com aquela porcaria na cintura. Agora olha pô, hoje. Pô, tinha gente que se achava o máximo, hein? Com aquela porra no cintura. Entrava assim no meio da rua e ficava gritando, né? Não, sei o quê, fulaninho. Não, tô aqui no meio... E tinha que erguer a antena, ficar caçando sinal. Walk-talk, né? Cara, quando meu pai veio com o primeiro celular em casa, aí ele trouxe aquele celular gigantesco, sabe? O cara atendia com as duas mãos, né? Aí ele pegava e tinha um negócio pra colocar na cintura, né? Aí eu falava assim, credo, mas na cintura é feio, né? Tá vendo, Vi? Você também era uma criança à frente do seu tempo, tá vendo? É, eu tinha muita tecnologia na minha casa, sempre tinha. Não, mas eu falo de você, tinha consciência que aquilo era brega, né? Cara, mas é, eu não falava pro meu pai que era brega, mas eu disse uma vez pra ele, é feio carregar isso daí na cintura, né? Aí ele dizia assim, mas eu preciso carregar porque senão eu não consigo atender. Se eu carregar no bolso, a calça cai, né, cara, do peso, né? Tem que carregar amarrado no cinto, né, cara? Carregar no bolso né? Da camisa rasga, né? Tem que usar suspensório, né, cara, carregar no bolso da calça. O conceito do celular, ele surgiu na Segunda Guerra, né? Que já vai mais de 60 anos. Né? Cara, muita tecnologia que a gente tem hoje em dia, de guerra, né? Incluindo os computadores, né, cara, vieram da Segunda Guerra, tipo, diretamente. É, inclusive, se eu não me engano, o computador teria surgido ainda mais cedo se um dos primeiros protótipos não tivesse sido destruído num bombardeio contra a Alemanha. Puta merda. Porque, assim, se você for olhar, toda tecnologia evolui muito mais rápido em tempos de guerra, né, cara? Sim. Agora, quanto cara não deve ter morrido carregando cabo pra gente ter um celular hoje, hein? qual é o filme? Eu acho que é aquele do Círculo de Fogo, né? Que é do sniper lá, que tem um cara que tem que carregar o cabo lá. Os caras com o sniper, tá ligado? Vai, é sua vez, tá se rastejando lá com o cabo, torando o aço, foda. Mas ali, aquele filme é a Primeira Guerra, eu acho, né? Ou é segunda? Não, segunda. Segunda? É. Eu não assisti, eu não. Porra! Vi. Esse filme você tem que assistir, cara. É bem legal. Mas é, esse filme eu lembro dessa cena até. Que os nazistas capturaram um camaradinha, né? Do amigo do personagem principal, assim. Colocaram ele no uniforme nazista e mandaram ele carregar o cabo. Já tem morrido um bocado, né, cara? Carregando aquela merda. Não sei se eu tô imaginando, mas acho que era foi isso. É, isso mesmo. Não, isso era, porra, era pedir pra morrer durante a Segunda Guerra Mundial, cara. O nego parava de atirar no exército pra acertar os caras carregando cabo, carregando correspondência. É, né? É tipo... Tipo médico, né? Acertar um médico. É. Eu ia falar que era tipo matar os aldeões do Age of Empires. Cara, e videogame, hein? Agora que a gente entrou nesse... Eu entrei dessa maneira forçada. É. Videogame, hein, cara? Qual foi o primeiro videogame que vocês tiveram, hein? Console? Console. Super Nintendo. Super Nintendo? Eu tive um Master. Eu não cheguei a ter o Atari, não, assim, como muita gente teve. Cara, os primeiros jogos que eu tive foi no MSX, né? Tinha Comic-Come. Eu e minha irmã, a gente até jogava com o joystick da Dynacon. Desses que era o Manche, né? Cara, é horrível esse joystick. É. E até um dia desse, eu tava mexendo numas caixas lá em casa e achei esse troço, velho. O negócio tem quase 30 anos. Caralho. Mas aí depois o meu pai comprou um Mega Drive pra gente. Aí, pô. Aí é felicidade, né? Cara, eu acho que eu nunca joguei um Mega Drive na minha vida. Nunca jogou? Puta merda. Eu acho que não. Não me lembro. O Mega jogado. Drive também é bom, eu gostava, velho. Era f*** que eu tinha Super Nintendo, aí eu não podia jogar Sonic, né? É, não podia. E o cara que tinha um Mega não podia jogar Superstar Soccer, que era bem melhor que FIFA. É, né? Cara, eu não tive videogame tão cedo assim, não. Assim, meus primos tinham e tudo, mas eu não cheguei a ter videogame cedo. Aqui em casa, o primeiro videogame que a gente teve foi aquele Neo Geo, que já era de CD. É, acho que foi um dos primeiros, né, de CD, né? É, quem tinha esses outros videogames eram minhas primas, assim, mas eu não tinha muito interesse em jogar videogame nessa época. Eu joguei, cheguei a jogar Mega Drive, jogava Sonic na casa da minha amiga e tudo, mas não tinha vontade de ter na minha casa, sabe? Mas o primeiro videogame que a gente teve em casa foi Neo Geo. Neo Geo? Todo mundo jogava, até meu pai. Pô, eu tinha que implorar pro meu pai jogar comigo, cara. Ah, meu pai jogava na época do Master. Eu e meu pai, a gente costumava jogar muito videogame junto. Inclusive, meu pai era viciado no Doom. Do Super Nintendo, da fita vermelha, sacou? É, o videogame é uma das tecnologias que avançou que a gente não podia nem imaginar, tá ligado? Que seria dessa forma que é hoje, tá ligado? Muito, é uma coisa assim, muito surreal pra aquela época. Porque até assim, o computador, do começo do computador pra hoje, tem muita coisa, mas desde a época que começou assim, a internet e tudo, os princípios são meio parecidos já. Agora, videogame, velho. É, hoje, o videogame, o mote dele, dos jogos hoje, é mais uma parada de imersão, de realidade virtual. Né? É. Que nessa época de Super Nintendo, Mega Drive, não existia isso, né? Ah, nessa época daí, o videogame era meio que um jogo de tabuleiro melhorado, tá ligado? Isso, uma coisa assim de pura diversão mesmo. Hoje em dia, a proposta, assim, em geral, né? É realmente você entrar dentro daquela coisa ali, né? Até depois que começou a ser explorado mais essa ambientação 3D, isso até se tornou mais possível também, né? Que antes não era tanto. Agora, cara, quando você diz que desde que a internet surgiu, a parada é mais ou menos a mesma... Não é bem assim. Porque quem imaginou que iria existir algo como uma rede social, por exemplo, né? Tipo Facebook, Orkut, Twitter. É, verdade. A forma das pessoas interagirem, né? E nunca pensou nisso, cara. Nem autor de ficção científica, ninguém. É. Pois é. Não, falei merda mesmo. Não, fiz uma comparação muito tosca, mas... O próprio lance de mensagem instantânea, né? Já tinha o chat e tudo, mas era diferente, né? Eu me lembro que o pessoal, às vezes em época de colégio, marcava de entrar numa sala específica a tal hora, tá ligado? É. Pra conversar, tá ligado? É uma coisa até meio idiota, né? Marcar assim, só pra conversar lá. Não é que nem esses messages de agora, né? Abrir um canal no Mirk, né? Né? É, também, né? É. Antigamente, a internet também era meio que uma... É tipo uma opção, tá ligado? Na época da internet discada, né? Você chegava assim, entrava no computador e em algum momento que você estava no computador falava: ah, vou entrar na internet, tá ligado? É. Hoje em dia a gente nem pensa, a gente já tá na internet, tá ligado? Quando eles esperam, a gente tá na internet. Não tem essa parada de eu vou entrar na internet. Hoje em dia você liga o computador, você já tem conexão com a internet, muitas pessoas já têm sem fio, já tá ligado. engano, já tá tudo conectado. Hoje em dia você não tem opção. Você tá conectado, se você, enquanto seu computador estiver ligado, você tá conectado. É. Quando você liga o computador, qual é a primeira coisa que vocês fazem em média? Assim? Eu entro no MSN. Entro no MSN? Eu entro no navegador. Entro no navegador, depois MSN. Não, eu abro só o navegador mesmo, cara. O direto vê assim. Conferir os fóruns, conferir as paradas assim que eu costumo ver sempre na internet. Ninguém mais entra pra jogar paciência, né, cara? Ainda existe paciência. Existe. O campo minado tá da hora, pô, nesse último Windows aí, viu? Só uma dica aí pra quem não viu ainda, o campo minado tá bem legalzinho, todo azulzinho. Tá bem legal, pô. Tá bem bonitinho, tá ligado? Essa merda que eu falei aí, que o computador tá meio que parecido, agora eu lembrei de uma coisa que realmente está, não mudou, acho que quase nada. Eu acho que é uma das únicas coisas que não mudou quase nada, que é a leitura, né, o livro, né. Assim, é claro que existe aqueles leitores digitais que tá começando a se popularizar, né, também. Até minha prima foi pros Estados Unidos e comprou lá uma, é tipo uma agenda, tá ligado, só que digital, assim, que você abre, você pode botar os livros online e tal. Mas acho que é uma das poucas mídias, se pode ser chamado de mídia, né, acho que é um livro, né, que cara, mudou você muito. Ler na tela do computador é horrível, né? Eu também acho, não sei até que ponto isso vai ser, eu acho que o livro nunca vai ser substituído, quer dizer, nunca não, mas vai demorar um tempo ainda pro livro de papel, assim, impresso ser substituído não, cara, pela mídia digital. Eu pessoalmente acho que nunca vai ser substituído mesmo, cara. Velho, é muito diferente de você pegar, sei lá, um iPad, qualquer porra do tipo, pra ler e pegar um livro mesmo, sacou? Acho que é muito mais confortável um livro de papel, uma parada. Velho, assim. Eu não concordo muito com isso, não. Acho que depende do livro, sabe? Porque, tipo, esse leitor digital aí, eu não sei nem qual é o nome dele. Eu sou tão desinformado, não sei nem qual é o nome desse aparelho, tá ligado? É o Kindle, né? Kindle. É Kindle. Sabe? Deve ser o Kindle. Pronto. Se for esse daí, pô, é um negócio mó fininho, assim, bem confortável, tá ligado? E a tela mesmo não é uma tela luminosa, tá ligado? Assim. Inclusive, se você estiver lendo à noite, assim, em lugar escuro, você tem uma luzinha que você acende, tá ligado? Não é uma tela, assim, que cansa a vista. Eu imagino, assim, você ler, por exemplo, um livro daquele Senhor dos Anéis, que são os três, o Senhor dos Anéis mesmo, completo, que é um troço mó gigante, tá ligado? Aquela parada cansa, uhum. Pô, você ficar com aquilo na mão, tá ligado? Se você não tiver um apoio bom, se você quiser... Eu, por exemplo, gosto de ler deitado, tá ligado? Ler deitado aquela parada lá, pô, é foda. E você com um aparelho desse, assim, é bem tranquilo. Agora o lance é que é o preço também, que ainda não tá muito acessível, né? Mas, pô, daqui eu acho que 5 anos, ou até menos, quando baratear, talvez comece a mudar o livro. Já dispute bem o espaço, tá ligado? Precisa ter um número maior de títulos também disponíveis, que não são muitos que tem ainda. É. Também tem uma parada muito de nostalgia, né? É que nem no cinema, né, cara? Você vê, o cinema digital é mais prático, né? É mais barato. Só que as pessoas não deixam de filmar em película, né? Uhum. Nem de exibir em película. É muito mais barato filmar digital, né? É bem mais barato. E o livro tem a questão de você folhear, né? O cheiro das páginas, né? Novinho. As páginas amarelas do meu Sociedade do Anel. Pô, eu comprei aqui esses dias, foi o... Esses dias não, né? Comprei tem tempo pra caramba, mas chegou esses dias. Foi o livro do Tropas Estelares, que eu tenho no computador, já li umas 5 vezes, mas eu fiz questão de comprar ele em papel quando eu achei. Cara, é que tá, né? Eu também li Senhor dos Anéis no computador e quando eu encontrei esse na promoção eu comprei também. E li de novo. Não, mas ler no computador é uma merda. Eu tô com esse livro do Tropas Estelares no computador há muito tempo, qual é que me passou? Eu só li o comecinho, tá ligado? É, porra. Eu acho que vai ficar uma coisa que nem o Fábio falou, parecido com esse negócio de cinema. Tem o cinema digital que é muito mais barato você filmar em digital, mas aí tem muita gente que ainda filma em película. Eu acho que nunca vai acabar as pessoas que gostam de ler livro em papel, sabe? Sempre vai ter alguém que gosta e sempre vai ter público pra isso. Não, alguém vai ter, né? Não tem galera que até hoje é ficcionada em vinil. É claro que é um nicho bem específico, né? Mas tem uma galera lá que não dispensa. A questão do vinil é muito nostalgia e também de carinha que quer pagar de cu, tá ligado? É, né? De legalzinho. Ah, eu escuto vinil, não sei o quê. Porque, cara, em qualquer teste subjetivo, não tem como, cara, um vinil ganhar de um CD, um DVD, não tem como. Em qualidade, né? Em qualidade. E você vem dizer que é a questão da... Porque o CD é uma mídia digital, o LP também é uma mídia digital. A informação tá digitalizada ali. Uhum. É, mas você não pode tocar um CD ao contrário da Xuxa e escutar uma mensagem do diabo. É, né? Porra. Ah, pode, é só ter os programas específicos. Mas você não pode, na mão ali, virar o CD ao contrário, assim, e escutar a mensagem do diabo. Na mão é mais assustador, né, velho? Você que tá provocando, você, né? Você controla a voz do diabo, pô. Que é isso? É, né? A vinil, eu lembro que eu tinha no Patinho Feio, velho. Quando eu falava de porra. História, Patinho Feio lá. Aqueles LP colorido? Cara, eu não lembro se era dos coloridos, Jean, mas... Era o Silvio Santos que falava? Não. Era vozes, tá ligado? Tipo, dublagem, tudo assim. Uma vez travou lá, deu uma arranhada lá, que eu fiquei com muito medo. Porque, né, tipo, quando o CD é arranhado, geralmente é um troço muito travado, tá ligado? Fica aquela coisa bem travada mesmo, né? O vinil nem sempre acontecia isso, né? Mas que acontecia umas coisas assim, uma vez que tava arranhado um vinil desse do Patinho Feio, que o Patinho falava... Quem é a senhora? Caralho, velho. Eu fiquei com muito medo, tá ligado? E não parava, velho. Não parava. Era caralho. Muito bizarro. Pra uma criança escutando aquela merda lá, atenta, tá ligado? Naquela época parecia um forno, velho, a televisão, tá ligado? Quando tava desligada. Aham. Cara, eu nunca tive, não. A minha já era dessas de você rela, assim. Aí eu já mudava o canal, assim. Você rela? É. O quê? What? Ah! Cara, o primeiro CD que acho que entrou na minha casa foi um de música japonesa. Ô, Viviane. Foi. Aquele trio tortura musical é japonês aquilo? Trio tortura musical. É, eu vou procurar aqui no YouTube e depois eu mando pra vocês. É um japinha lá cantando uma música lá, muito escroto. Eu não sabia se era japonês, se era chinês, se era coreano. Uma coisa assim, né? Puta merda, Fábio, que porra é isso? Eu já tinha visto isso há muito tempo atrás. Cara, isso é muito agoniante. Acho que é chinês isso. É chinês. Eu só precisei escutar o começo. É, né? A Vivi é uma coisa assim, constrangedora, né? Aí já falei, é chinês. Se fosse uma coisa legal, era japonês. Não. É, Vivi, é sim, Vivi. Você não sabe se é japonês ou é chinês. Você não sabe diferenciar. É que tá aqui que é por causa do jeito de cantar. É porque quando ele faz assim, que ele faz assim... Isso aí é chinês. Isso não convence, esse argumento do... Argumento do... Agora, se você fizer de novo, pode ser que convença aí, gente. É. Vai esperando. Cara, eu tive uma televisão que eu chegava o dedo, assim, a 1 ou 2 centímetros da tela, saía um arco voltaico, assim, da tela. Como? O que é, cara? É na hora que desligava ela, assim, saía aquele raio, assim, de eletricidade da televisão. Porra, muito louco. Essa daí era roots, hein? É, cara. Era uma televisão com defeito, né? Essa que você tinha. Bem, arco voltaico eu nunca vi, não. Assim, eu lembro de eletricidade estática, né, que ficava na tela, mas saía um arco pro seu dedo. Ih. O quê? Será que fui eu? O que foi? Fui eu. O quê? Peidou. Coitada, acho que ela caiu. Será que fui eu? Essa ela só vai saber quando ouvir. Ué, sumiu. Sumiu, ela caiu, pô. Acho que às vezes é muito bizarro isso, velho. Às vezes ela cai e eu escuto ainda antes de ela cair, tá ligado? Ela cai antes de cair. É, viagem da porra. Por enquanto isso é magia, enquanto eu não entender como isso funciona. É, magia mesmo. Fala, meus amigos, mais um Gavistática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, tô aqui com a Vivi. Olá. E hoje temos muitas novidades, né? Ou talvez não, nem tanto novidade, já que já tem um tempo, né? Mas estamos de layout novo, muita gente elogiou e tal, ficamos muito felizes com isso. O nome do site mudou, né? Agora não é mais só Gaveteiro, e sim Gaveteiro.com. Na verdade, não é mais o Gaveteiro, né? É, verdade. E todo mundo tinha dúvida, né? Se era Gaveteiro ou o Gaveteiro. Essa dúvida existia até entre os membros da equipe, né? Agora não tem mais, agora é só gaveteiro.com. Gaveteiro.com, não é o gaveteiro. Apesar que a gente tá usando a hashtag o gaveteiro, né, no Twitter. Então acho que ainda vai... Ah, é, porque a gente tava usando a hashtag gaveteiro e aí tem um pessoal aí... A dúvida vai continuar. Usando também pra se referir a outras coisas, né? Falar do móvel. Aí fomos tentar usar a hashtag gaveteiro.com, não pode, né? Então tem que ser... O gaveteiro. Só pra deixar a polêmica, né, do nome do site. Então, com um layout novo aqui, que talvez pra quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que foi uma novela fazer esse layout entrar no ar, né? Essa brincadeirinha tem mais de ano que a gente tava mexendo nesse layout. E não que seja realmente que fosse tanta coisa pra fazer, mas é porque a gente teve vários problemas no caminho mesmo. E durante esse caminho, muita gente ajudou, né, a gente terminar o layout. A gente preparou aqui uma pequena lista das pessoas que ajudaram. Algumas contribuíram com mais coisas, outras menos, mas todas ajudaram muito. Primeira pessoa, o Tarta, nosso amigo aqui, que já participou de alguns Gavestáticas. Gavestática de Kill Bill, melhor Gavestática que a gente já fez até hoje. Ai. E o de quadrinhos, né? Ele ajudou bastante a gente. Nosso amigo Thiago Verde. Isso, que também já participou de um Gavestática. O Lanier Link, é assim que fala o nome do menino? Lanier. Mais conhecido como Burns, né? Isso, ou Queimadinho. Que Queimadinho, menino? Só você chama ele de Queimadinho. Eu não, tem um monte de gente que falava lá da nossa turminha antiga. Então, ele também é parceiro do Gaveteiro, ele tem um site de Resident Evil, né? The Other Side of Biohazard. É o site de Biohazard, então, né? Não Resident Evil. Biohazard é como Resident Evil chamado no Japão, né, filho? Você sabe por que nos Estados Unidos não chama Biohazard? Não. Porque tem uma banda chamada Biohazard lá. Ah. Aí os caras não quiseram colocar o mesmo nome. Uau. Conhecimento trivial. É. Como é que ela fala? Ela fala em japonês, hein? Não tem como imitar, então. Continuando aí nossa listinha, temos também o Túlio Maia e o Maurício, irmão do Túlio. Isso, Túlio, que já é colaborador do Gaveteiro, ele posta joguinhos. Ele é muito mais do que isso, né? Ele também ajudou bastante com o site, ele e o irmão dele, uma família de programadores. É, eu ia fazer uma piada idiota, né? Diga aí. Que é uma família de garotos de programa. Ah, meu Deus. Essa é uma piadinha recorrente com o pessoal que faz programação. Ah. Eles mesmos, né, fazem essas piadas com eles, né? É que nem o pessoal de direito que tem, fala, eu faço direito. Deixa pra não, lá. Não. Se seu namorado não faz direito, vem aqui que eu faço. Você é não assim. Sabe da piadinha nesse seu curso. Então, a Amanda, né? A gente tem que agradecer também aqui a Amanda, que ajudou com o feedback e algumas dicas que não usamos. Algumas pesquisas, me ajudou a fazer umas pesquisas que não deram em nada. Que horror, não pode falar isso. Amanda que tá sendo citada pela segunda vez nesse programa, né? Você falou dela, apesar de não ter falado o nome. Você falou lá da sua prima aqui no Japão, tem a internet de 10 mega, não sei quantos anos atrás. Era ela, né, coitada. Oi, ela veio pra cá, ficou nessa decadência. É. Apareceu duas vezes no Gabistato, olha só. Temos também o Rafa, meu amigo, nosso amigo. Fofolete. Não chama de Fofolete assim, né, em público. O Polar, né? Polar, vi ele lá no Campus Party, na stream ao vivo, vi ele lá falando, mó chique, cara. E tem também o nosso fã number one, Alexandre Skywalker. Isso, que também ajudou dando feedback dele em vários momentos. Ah, é, né? E dar feedback é um negócio estranho, né? Ah, demais. Ele foi uma das primeiras pessoas que viram o site e achou bem legal. Agora, fã número 1, ele tá começando a perder espaço pro Wallace, viu? Ah, Alexandre Skywalker, você que não se cuide, não. É, cara, o Wallace, vez por outra ele comenta e ele tá divulgando bastante aí, pelo que eu fiquei sabendo. Ah, não interessa, o Wallace não é meu amigo no Orkut, e o Alexandre Skywalker é meu amigo no Orkut. Olha só. Nossa, Vi, mas Orkut é coisa de pobre, né? É coisa de pobre. Que horror, Diego, não vai colocar isso. É coisa de pobre. Pode parar com esse negócio de coisa de pobre, sai E não fora. Tente me censurar, porque isso é coisa de pobre. Quando tiver um filme sobre o Orkut, aí eu volto atrás. Até lá. Porque você tá dizendo que o Orkut é coisa de pobre, é isso? É. Eu quero ver o Orkut ganhar o Oscar. E você tem Facebook por um acaso? Você nem tem Facebook. Hã? Você nem tem Facebook pra estar falando isso. Eu tenho sim. Eu fiz uma conta lá pra participar de não sei o quê. Você usa? Mas eu achei o filme. E o cara que fez o Facebook, ele mata zumbis. Então isso conta muito a favor dele. Essas foram as pessoas que ajudaram de uma forma ou de outra com o site. Agradecemos muito cada uma delas. Eu agradeço você, Vi, também, que você também ajudou muito, Vi. De nada. E eu queria falar aqui, comentar algumas novidades também que o site tem agora pra vocês. Primeiro, que agora vocês podem... Eu acho que todo mundo notou, né? Mas pra quem não notou ainda, agora vocês podem escutar todos os Gavestáticas na página inicial. Tem o player ali na esquerda. Quem não notou ainda é porque tá cego, né? Porque o negócio tá ali. Sei lá, né? O cara pode achar que é uma playlist... genérica, né? O cara vai ver, o cara não leu, né? Dá pra escutar todos os Gavistáticas. Apesar dele mostrar ali os mais recentes, tem uma barrinha que você pode descer e escutar desde o primeiro até o último. Bem legal isso, né? É muito bonito. Agora você pode ler uma crítica do Fábio enquanto você escuta um Gavistática. Tudo bem que eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo ler uma coisa enquanto tô escutando outra. Mas beleza. Outra coisa, vocês podem mandar agora um e-mail para o Gavistática sem precisar ir no seu endereço portal ou, sei lá, Outlook ou qualquer coisa que você usa aí, Thunderbird, essas coisas. Você pode mandar um e-mail indo pela página do Gavistática. Você sabe, né, Vi? Você sabe onde é a página do Gavistática? Você sabe? Eu sei. Como é que é? E você como sabe? É que... Eu sei, eu tô testando você. Quero saber se você tá por dentro do site. Eu tô muito por dentro. Como é que você faz pra ir pra página do Gavistática? Só você clicar ali na aba onde tá escrito. O quê? Você tá muito genérica. Como é que faz? Que aba que tá escrito o quê? Existe uma aba na parte superior do site. Aliás, existem quatro abas, mas existe uma específica em que tá escrito Gavistática. É só clicar lá. Isso, passou no teste. Você, quando clicar lá, você vê o quê? Todos os episódios. E vê lá no final da página, agora, não tinha isso antes, você pode mandar um e-mail pra gente direto pelo site. Isso. Ou seja, isso vai facilitar bastante. Mas quem quiser mandar ainda lá na forma old school, como o nosso amigo Eduardo School... Eduardo School. Eduardo Corso faz toda a edição, né? Que é mandando para engavetados@gmail.com, também tá valendo, não se preocupe. E ainda falando da página do Gavistática, agora você pode assinar o feed do Gavistática, coisa que tanta gente já reclamava que o nosso feed antigo lá não funcionava e coisa do tipo. Mas, agora, lembrando, pessoas, não fiquem tão alegres, esse feed ainda está em fase de testes. Por enquanto ele está passando, mas não sabemos até quando. E até a gente até quer que vocês acompanhem e... Se der algum problema, falar pra gente tentar ajeitar. Que a gente ainda é meio noob, né, Vi? Nesse negócio de feed. Ah, meu Deus, é muito difícil esse negócio de feed. Então, e temos dois feeds, né, na verdade. Temos o feed do Gavistática, pra você que quer acompanhar apenas o podcast. E temos também o feed do site todo. Onde é que tá cada feed desse, Vi? O feed do Gavistática está na página do Gavistática, ali, pertinho do Mr. Pink. Isso, tem um símbolozinho lá do feed, que é aquelas ondinhas laranjas bonitas. Sim. O feed do blog está ali na gavetinha do lado direito, onde está escrito... Página inicial. É, mas ele aparece em todas as páginas. É, verdade. Onde está escrito feed, assine. Olha que coisa difícil de identificar. Beleza, agora vocês podem acompanhar o site sem entrar no site. Isso é ruim pra gente, não acha? Ah não, pô, eu acho que o importante é as pessoas acompanharem. Bem, de novidade do site, acho que é isso, né, Vi? Do layout novo. Mas ainda temos algumas novidades que já vieram ou estão por vir também no conteúdo do site, de uma forma geral. A primeira coisa, vocês viram aí, sexta-feira passada... Sexta-feira não. Sábado, né? Sábado. Sábado passado. Quem não viu, vê lá, e quem já viu, beleza. Que é a imagem projetada. Que antes, a chamada crítica de sábado... Afinada, né? Afinada crítica de sábado. Não. Aí que tá, não está afinada. Como não tá afinada? Não vai ser agora só a imagem projetada? Não, fia, você tá por fora. Deixa eu aproveitar, eu não vou nem ensinar pro povo, vou ensinar pra você. Então... Ah, meu Deus. Antigamente, o Fábio colocava todo sábado uma crítica de cinema, certo? Sim. Por isso a gente chamava Crítica de Sábado, era o nome da coluna. Agora ele tá pegando assim novos horizontes nesse meio cinematográfico, tá ligado? Ele agora não vai postar apenas críticas, vai ter sábado que ele vai postar crítica, mas de uma forma geral ele vai falar sobre cinema. Às vezes, como foi nesse último sábado, ele vai colocar alguns drops em áudio, né? Ele falou nesse último sábado, ele falou sobre... Os filmes de 2011, né? Ele fez um programinha lá, um mini podcast... Eu gostei, o pessoal deu feedback lá, foi de uma aceitação boa. E nada impede que a gente vai continuar fazendo esses... Assim, não vai ser todo sábado, é lógico, né? Mas sempre vai ter uns dropzinhos desses, assim, né? Em áudio, pra meio que complementar o Gavistática, né? O Gavistática vai continuar existindo e tudo, da forma como vocês sempre conheceram. Mas ainda vai ter esses drops em áudio. E nada impede que a gente vai fazer drops também em outras sessões também do blog, né? Eu não falo nada. Ah, eu já tô falando pra você. Vai ter um drops de Manual de Sobrevivência. Não, pode falar. A Vi já falou que se comprometeu em botar toda semana de dois drops. Seu nariz! De meia hora, cara. É, você vai editar, né? Então, Sim, outra coisa, e próximo domingo vai estrear uma coluna nova, uma coluna, eu diria, inusitada. É falar de um esporte, eu acho que é um esporte bem nerd até, né, Vi? Ou você acha que não? Ah, é, né? Eu acho que sim, porque afinal de contas o nerd não precisa sair de casa para acompanhar esse esporte, e também o nerd não precisa praticar esse esporte A não ser que seja no videogame, né? Isso. E é um esporte que quando você pratica, você não emagrece, né, eu acho. Ah, emagrece sim, porque... Ah, emagrece? Bom, no videogame, capaz que não, né? Mas se você for o praticante do esporte ali de vera, você emagrece. E eu duvido que vocês adivinhem que esporte é esse. Então, domingo, vá lá no gaveteiro e vejam. É a coluna que será escrita pelo nosso amigo e meu parente. Nosso amigo, seu irmão. Meu irmão, o Igor Scott Summers, que ele já participou de uns gavestáticas aí também, pra quem acompanha. Já viu ele por aí, um gavestado com o outro. Nosso advogado. Isso, o advogado. E a última coisa, na verdade, eu não vou revelar bem do que se trata. Ou vou, tô na dúvida agora. Mas eu queria saber, vocês poderiam... Talvez não seja prático, né? Cada um comentar, né? Mas eu queria saber se... Os ouvintes do Gavestática, se ou eles têm podcast ou se eles têm interesse em ter um podcast. Ou né? apenas interesse em aprender a fazer um podcast. Ou aprender a fazer, curiosidade. Né? Vocês têm curiosidade? Fazer como é, saber como é que a gente faz o Gavestática? Eu tenho. Você tem? Como que a gente faz o Gavestática? Ah, é, né? Então, beleza, eu vou falar. A gente tá querendo fazer... A gente vai começar a fazer um curso de podcast. Olha que chique, viu? Eu vou ser professor agora. Parabéns. Ainda não tem um dia certo para estrear. A gente tá começando a planejar esse curso. Mas vai ser em vídeo, vai ser bem didático aí. Se você até hoje quis aprender a fazer um podcast, mas nunca conseguiu, essa vai ser a sua chance. Ou não, vai né? Vai ser antes. Enquanto você não vê o curso, é bom você já ir reunindo amigos, né, cara? Porque quem não tem amigos não tem como fazer um podcast. Ah, claro que tem. Você pode fazer um podcast solo. Ah, cara, mas é meio caído, né? É, você acabou de chamar o coisa do Fábio de caído, o Drops do Fábio de caído. Ah, mas o do Fábio é complementando, não é um podcast só. Existem podcasts de pessoas únicas. Isso. Eu conheço. É chato. É, não, mas tem os que são bons mesmo. Tem aquele Scriba Café que é bom, né? Mas só conheço aquele mesmo melhor. Ah, mas eu conheço um que é chato. Ah, é, né? Eu não vou dizer qual é, mas é chato. Ah, e antes que vocês comecem a se preocupar, o curso vai ser gratuito mesmo, a gente vai disponibilizar aqui no blog. Então, fiquem atenados. Então, finalizado todos esses comentários sobre o layout novo e o site novo, de uma forma geral, né? Essas pequenas novidades. Vamos aqui falar os recados que a gente ia dar de praxe, né? É. Então, Vi, qual foi o nosso comentarista relevante? Então, o nosso comentário relevante foi do Everton. Então, eu vou falar aqui um pouquinho porque ele foi o nosso comentarista relevante. Engraçado que ele botou mais de um comentário, na verdade, né? Mas o comentário que a gente escolheu... Nós escolhemos um deles. É, o que a gente escolheu foi o que ele comentou sobre Toy Story. Engraçado que no Gavestática passado a gente não chegou a recomendar mesmo Toy Story, né? A gente citou Toy Story, mas é tão bom que não precisava Isso. de recomendar. E o que foi que ele disse? Ele era um cara que não conhecia Toy Story até hoje, velho. Não conhecia nenhum dos filmes de Toy Story. Ele era um cara infeliz. Foi um cara que nunca brincou de comandização, né? É. Aí ele decidiu ir atrás do Toy Story. Assistiu e depois deu um feedback aqui pra gente. O feedback da Pixar, na verdade, né? Pra gente. Falando o que é que ele achou, né? Dos filmes. Aí ele falou, né? Ih, rapaz, gostei tanto que acabei assistindo todos os três hoje mesmo. Ele só ia assistir o primeiro, parece, né? Nesse dia acabou assistindo tudo. São realmente bons filmes, encantadores, bonitos e emocionantes. Mais uma obra-prima da Pixar. Imagino quão mágico deve ter sido assistir no cinema. Quando criança, então... É, eu assisti no cinema, cara. O primeiro, né? Os outros não tive oportunidade, mas o primeiro eu assisti no cinema. Até acho que eu comentei lá também no Gavestática, nos comentários do Gavestática, que eu assisti e saí direto pra Lojas Americanas querendo comprar um Buzz Lightyear pra mim, tá ligado? Ou melhor, pedi pra minha avó comprar, né, cara? E eu nunca tive um Buzz Lightyear, cara. Mas tudo bem que era meio broxante, né? Porque o do filme, você apertava o botão, saía as asas dele, né? Mas o Buzz Lightyear mesmo, tem vários tipos. Desde o Buzz Lightyear barato até o Buzz Lightyear caro. Buzz Lightyear caro, ele faz tudo o que o desenho faz, só não anda sozinho. Ah, mas então, isso pro Toy Story atualmente, né? Porque na minha época não tinha, não. O boneco do Buzz Lightyear, você encaixava as asas, tá ligado? Ah, o de agora não, menino. De agora sai mesmo das costas. Eu tava na loja de brinquedo, assim, aí tem lá os negócios, você aperta os botãozinhos lá, ele fala, faz o barulhinho, faz um monte de coisa lá, só não anda sozinho. É, né? O Woody já é mais fácil fazer, porque ele já é originalmente um boneco de pano fuleiro. Ah, né? Mas ele tem uma cordinha que você puxa e ele fala. Então, esse foi o comentário do Everton, bem legal. Teve uma discussão relevante, de uma forma geral, lá, né? Teve. Falando dos filmes. Ah, é que eu só de coisa boa. Beleza, e e-mails, Vi, e-mails. Cadê a traça pra ler nossos e-mails? É, vou chamá-la. Vem. Vem aí. Parece que você tá dando tapa nas costas dela. Vem, pá. Cara, se você der um tapa nas costas da traça morre, né? Cadê ela? Tá tímida? Já tá aí? Claro! Sempre! É, traz o que você achou do layout antes de ler os e-mails? Você gostou? Está tudo muito fofinho! Fofinho, né? Sim! Então, posso ler as cartinhas? Pega aí. Aí já tá na tua mão, traço. Nas suas patas. Tá. Essa cartinha é do nosso amigo Eduardo Costo, de 32 anos, São Paulo, capital. É. Amigo! Oh. Não é pra morrer agora não, traço. Amigos engavetados! Parabéns pelas excelentes indicações de filmes! A Vivi mandou muito bem com o longa de anime Hotaru no Haka. Indico também o live action baseado nessa história semi-biográfica. Ele também diz que considera o longa Kick-Ass um dos melhores filmes que ele já assistiu em toda a vida dele. Outro filme que ele indica é o Bravura Indômita, que é uma refilmagem do original de 1969 com o aclamado ator John Wayne. E para finalizar, ele recomenda fortemente o longa O Discurso do Rei. Abraços a todos e espero o próximo cast. É, Eduardo Costa aí tem demonstrando bom gosto. Ah, com certeza, né? Eu ainda não assisti o Bravura Indômita, O Discurso do Rei, mas eu já estou providenciando para assistir o Bravura Indômita. É, são filmes muito bons. Eu achei tanto um quanto o outro. Acredito que o Bravura Indômita vai sair em algum andares brevemente aí, porque é bom também. Eu já tô ansioso para esse Oscar aí, que eu acho que vai ser meio acirrada a disputa. Com certeza. E o live action, você viu do Hotaru no Haka? Então, esse live action do Hotaru no Haka, se eu não me engano, é uma novela. Não é um filme. É uma novela? Eu acho. Se eu não me engano, esse que ele tá... Porque parece que tem dois. Agora eu não tenho muita certeza. Quem sabe bem é a Bia. Mas se for, mesmo assim, o live action, ele é contado de uma perspectiva diferente, sabe? Não é bem assim, a mesma história, não é do mesmo jeito que tá no anime. Na verdade, ele é contado pela prima dos meninos, sabe? É um pouquinho diferente, mas dizem que é igualmente bom. Eu até tô com ele aqui pra assistir, mas ainda não tive tempo de assistir, não. Eu vi umas fotos apenas... Mas tá bem caracterizado, né? Tá bem parecido com o anime. Até porque também não tem muito como fugir daquilo, tá, né? Tá bem parecido. Mas eu acho que se fosse a Bia, ela ia ficar muito melhor no papel da menina. Quem é Bia? Eu sei quem é Bia, mas o povo não sabe, né? A Bia é minha prima. A Bia é minha prima quando era pequena, é a cara daquela menininha. Cara, pergunta ela se a gente pode botar aquela foto no post. Ah, não, porque depois ela vai querer colocar a foto do jeito que ela colocou comigo de Pocahontas, aí não dá certo. Pergunta ela, vai. A gente, se ela deixar, a gente coloca pra vocês verem como a menina é a cara do personagem do Hotaru no Haka, cara. Bom, dona Traça, precisa ler aí o próximo e-mail. Sim, tivemos dois e-mails. Sim, hoje nós temos muitas cartinhas pra ler. Só tem mais uma, fia. Não tem muito mais. Ah, Diego, mas eu estou muito feliz porque sempre eu leio apenas uma cartinha e hoje eu estou lendo duas. É, né? Mas já vi esse padre no Gavichete que é passado, você ficou assistindo novela, né? Em vez de vir aqui ler. Foi a do Totó, foi... Não, já tinha acabado, né? Não vou contar, porque essa é uma novela que passa apenas no mundo das traças. Fala aí, traço. E aí, dona Traça? Lembra de mim? Aqui é o Dragon Slayer de Patinga de 20 anos. Olha, ele fala comigo. É, né? Andei meio sumido porque estou emendando as férias. Uá, uá, uá. Aos poucos vou escutando os outros casts que vocês fizeram. Acabei de escutar o de dragões. Muito louco, galera! Eu adoro essas lendas! Daí que surgiu o meu nick. A propósito... E de tantas outras pessoas, né? Um nick original desse, né? É. A propósito, vocês falaram da Tiamat com voz de homem. Caverna do Dragão. Vocês já escutaram a voz em inglês? Era uma mulher que fazia. Um abraço e parabéns pelo novo blog. Nem tinha reconhecido quando entrei. Falou! Então, velho, eu até esqueci o que ele... Vambora! Oi? Não, não é assim não. Vambora! Ô, menina, você tá parecendo o Joseph Klimberg. Tô com pressa. Cast novela. Cast novela. Vai lá, traça. Vai morrer. Velho, a voz de Tiamat é uma coisa até que eu tinha visto, mas esqueci de comentar no depois do Gavistática lá que a gente fez. Foi. Agora eu não tenho certeza direito se é uma voz de mulher mesmo, não. É uma voz um pouco mais afeminada, mas é uma coisa meio, tipo, bruxa, tá ligado? Aquela voz meio rouca, assim. Não... Meio grutural? É mais ou menos isso. E eu não tenho certeza ainda se é uma voz de mulher mesmo, não. Eu até fui atrás de IMDb, mas eu não achei a voz de quem faz a voz de Tiamat. Aí eu não consegui ver se era de homem ou de mulher. Mas é, realmente é mais afeminada mesmo, a voz meio de bruxa. E eu vi também, eu vou ver se eu coloco um pouquinho do áudio aí pra vocês escutarem, ou o vídeo, né, sei lá, que inclusive o pessoal lá, os personagens do Caverna do Dragão, se referem ao Tiamat como Xi, ela, tá ligado? Então, já vale, né? Que no, se eu não me engano, na dublagem brasileira eles falavam o Tiamat, né? Ele não falava ela, não. Era no masculino sempre. Ou seja, foi um erro aí de tradução na dublagem. Ou talvez porque eles acharam meio bizarro colocar aquele dragão que todo masculino... Como ela, né? Chama de ela e botava de mulher, talvez ficasse meio... Por que que ia dublar, hein, velho? É, Tiamat. Desse Gonçalves. É, né? Podia ser, né? Então é. Foi um e-mail bem relevante, apesar de ter sido um Gavichat que é um pouco... Um pouco atrás, né? É, nem tanto, né? Foi qual? 40, né? Foi? É, tá valendo, tá valendo. Então é isso. Beleza, então é isso aí, Dá-me né? Embora. Espero que vocês tenham gostado de tudo, todas essas novidades que a gente trouxe, né? E é isso aí, já tá muito gigante esse Gabistat. Vamos embora porque a gente já falou demais. Isso, vai dar muito trabalho pra editar. Vai. Um abraço a todos, falou. Beijo, tchau.